Mais uma produção estúdio musical Ellison. Pegue suas coisas, coloca na mão. Eu vou te esperar lá no sofá da sala. É hora de dizer adeus. Aguentei demais as suas ilusões, dizendo que me amava e tendo outras paixões por aí. Não me acostumei a ter só a metade, uma aqui comigo e a outra na saudade. Mas passou. Infelizmente o que começa vai ter fim. E você não foi o que eu sonhei pra mim. A viver a sua vida e me esquece, desaparece. Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei, me doando tanto como eu me doei. E você não deu valor. Eu não quero mais ter que depender do amor de alguém que fala que me ama e não ama ninguém. Pode ir, me cansei. Pronto, falei. Infelizmente o que começa vai ter fim. E você não foi o que eu sonhei pra mim. Vá viver a sua vida e me esquece, desaparece. Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei, me doando tanto como eu me doei. E você não deu valor. Eu não quero mais ter que depender do amor de alguém que fala que me ama e não ama ninguém. Pode ir, me cansei. Pronto, falei. Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei, doando tanto como eu me doei. E você não deu valor. Eu não quero mais ter que depender do amor de alguém que fala que me ama e não ama ninguém. Pode ir, me cansei. Pronto, falei. Pronto, falei. Vida sofrida e vazia, sem ter um alguém para amar. No desespero vai, sinto o perfume dela no ar. Acordo gritando seu nome, e quando percebo já amanheceu. Carrego ainda lembranças, momentos tão lindos você e eu. Um pranto rola depressa, mesmo que eu tente segurar. Meu Deus, como é que eu vivo sem ela aqui pra me amar? Amar, ou tire de uma vez dentro de mim essa paixão que não tem fim. Me tire essa dor que me maltrata, que me mata um fim. Eu quero um fim pra esta solidão que machuca o meu coração. Meu Deus, me tire desse sofrimento, já não aguento. Ei.

a escuridão iluminada do destino, pra tudo clarear. Ah, imaginando uma cena de romance, já posso te sentir. O corpo inteiro estremece num instante, mesmo longe de mim. Me diz aonde vou te encontrar. Não importa como vou te buscar. Eu preciso te ver. Me entrego pra você. Olhando estrelas, tento procurar. Esquece esse medo que hoje a noite é nossa. Me abraça forte, nada mais importa. Eu quero amar você. Eu vou amar você. E nessa escuridão iluminada te vejo. Conheço tudo em você, seu corpo, seu beijo. Eu quero amar você. Eu vou amar você. Essa galera linda de Caruaru. Uou, uou, uou, uou. disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois. Depois decidimos o final. Espero que seja um final feliz. Você eu vivo e morro, mas dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Se amanhã a gente se acertar, tudo bem, mas se a gente não voltar, posso beber, posso chorar e até ficar no choro, mas dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Se o nosso amor se acabar, quero ver. Por você eu vivo e morro, mas essa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Se amanhã a gente se acertar, tudo bem, mas se a gente não voltar, posso beber e até ficar no choro, mas dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Quem gostou, bota a mão pra cima e faz barulho. Eu tô afim de alguém, sabe quem? Vou lhe dizer. Eu tô afim de alguém, sabe quem? De você. Eu tô afim de alguém, sabe quem? Vou lhe dizer. Eu tô afim de alguém, sabe quem? De você. Quando bati o olho em você, me apaixonei, meu coração pulou no peito. Quando te vi pela primeira vez, sorri, fiquei daquele jeito. De boca seca, mão gelada, perna bamba, não consegui me segurar. Não vejo a hora de chegar esse momento da gente ficar. Uou, uou, uou. Eu tô afim de alguém, sabe quem? Vou lhe dizer. Eu tô afim de alguém, sabe quem? De você. PrendoCDs.net. Quando bati o olho em você, me apaixonei, meu coração pulou no peito. Quando te vi pela primeira vez, sorri, fiquei daquele jeito. De boca seca, mão gelada, perna bamba, não consegui me segurar. Não vejo a hora de chegar esse momento da gente ficar. Eu tô afim de alguém, sabe quem? Vou lhe dizer. Eu tô afim de alguém, sabe quem? De você. Eu tô afim de alguém, sabe quem? Vou lhe dizer. Eu tô afim de alguém. de você. Quebrou a cara no mundo e agora volta, mergulhado em solidão e jogando coração na minha porta. Quebrou a cara no mundo e eu achei pouco, e jogou na solidão. Quase entrei em depressão e fiquei louco. Foi vivendo assim que lembrei de mim, esqueci você. Foi vivendo assim que cheguei no fim, mas me encontrei. Nem é bom pensar que é pra não lembrar que um dia eu te amei. E foi vivendo e aprendendo a ser feliz. Se um dia eu te quis, esquece que eu não quero mais. E foi vivendo e aprendendo que acabou. Fique aí com seu amor e o meu amor o tempo. E cheguei no fim, mas me encontrei. Nem é bom pensar, é pra não lembrar que um dia eu te amei. E foi vivendo e aprendendo a ser feliz. Se um dia eu te quis, esquece que eu não quero mais. E foi vivendo e aprendendo que acabou. Fique aí com seu amor e o meu amor o tempo traz. E foi vivendo e aprendendo a ser feliz. Se um dia eu te quis, esquece que eu não quero mais. E foi vivendo e aprendendo acabou. Fique aí com seu amor e o meu amor o tempo traz. O tempo traz. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Mesa de um bar, bebendo e chorando, já são 6 da manhã, o boteco fechando, o garçom já pediu pra eu pagar a comanda e não tem saideira. Ah, se ele soubesse a metade da minha tristeza, me deixava beber a semana inteira. Se sentava comigo e chorava também. Sinto uma coisa estranha invadindo meu peito, não consigo esquecer, e é por isso que eu bebo, pra anestesiar esse meu coração. E dessa

te amar. Na, na, na, na, na, na, na. Semana e você nada de corresponder. Meus e-mails com recados de amor. Mais de 7 dias sem você ligar e nem atender. Nem ao menos pra dizer um alô. Foi preciso te perder pra que eu pudesse entender. Que eu piro e não consigo nada sem você aqui. Esse amor é a razão da minha conexão com você. Sem o seu amor é o fim. www.voltapramim. Me desculpe se eu não aprendi a te esquecer. www.voltapromeucoração. Me perdoe, mas não posso viver sem você. www.voltapramim. Desculpe se eu não aprendi a te esquecer. www.voltapromeucoração. Minha vida fica online só se for ponto com você. Te perder pra que eu pudesse entender. Que eu piro e não consigo nada sem você aqui. Esse amor é a razão da minha conexão com você. Sem o seu amor é o fim. www.voltapramim. Me desculpe se eu não aprendi a te esquecer. www.voltapromeucoração. Me perdoe, mas não posso viver sem você. www.voltapramim. Me desculpe se eu não aprendi a te esquecer. www.voltapromeucoração. Minha vida fica online só se for ponto com você. Ele vai pôr a mão em você, te machucar, fazer sangrar, te humilhar, fazer chorar. Seu coração não tenha medo, denuncie. Deixa ele vem morar comigo. Deixa ele vem morar comigo. Estou aqui, seu defensor. Eu vim pra te buscar. Eu vou te amar. E onde ele bateu, eu vou te beijar. Eu só quero curar suas feridas. Não tenha medo, denuncie. Deixa ele vem morar comigo. Deixa ele vem morar comigo. Agora! Porque eu sou seu anjo. Seu defensor, te amo. E enquanto eu estiver vivo, eu vou te defender, meu amor. Nunca mais ele vai te bater. Porque eu sou seu anjo. Seu defensor, te amo. E enquanto eu estiver vivo, eu vou te defender, meu amor. Nunca

procurar não esquecer. Tudo que eu já fiz ainda posso fazer por você, por você. Lembra que fui eu, não esquece que fui eu. Te amou demais desde o dia que te conheceu. Sempre te fez sorrir, admite, eu sei que também sente falta. Dos dias difíceis, da falta de grana, de pipoca e filme, todo fim de semana. Eu ia de comédia, você sempre de drama. Um colchão na sala, nós dois de pijama. Coisas de quem ama, coisas de quem ama. Mas o último filme não chegou ao final. A gente apagou bem na briga do casal. Que depois de discutir vários assuntos, era um beijo de amor. Oh, oh, e terminaram. Um beijo de amor. Oh, oh, era um beijo. E terminaram juntos. E lembra que fui eu, não esquece que fui eu, que te amou demais desde o dia que te conheceu. Sempre te fez sorrir, admite, eu sei que também sente falta. Dos dias difíceis, da falta de grana, de pipoca e filme todo fim de semana. Eu ia de comédia, você sempre de drama. Um colchão na sala, nós dois de pijama. Coisas de quem ama, coisas de quem ama. Mas o último filme não chegou ao final. A gente apagou bem na briga do casal. E depois de discutir vários assuntos, deram um beijo de amor. Oh, oh, oh. Um beijo de amor. Um beijo de amor. Era um beijo de amor. Era um beijo de amor. Mas o último filme não chegou ao final. A gente apagou bem na briga do casal. E depois de discutir vários assuntos, era um beijo de amor. De amor, oh, oh, oh. É um beijo de amor e terminaram juntos. Você não me conhece, me julgando até assim parece que eu sou o pior ser humano do mundo. Quando tá com raiva esquece de tudo. Põe jogo 3 anos por causa de uma discussão. Você não é capaz. Quando promete não fazer mais, eu confio nas suas palavras, mas você vai correndo, estraga, e de novo perdeu a postura, outra vez me culpando por suas loucuras. Não tem ser humano no mundo que aguente. Essa relação vai terminar machucando a gente. Você bem que podia tentar ser diferente. digo que tô indo embora e cê entra na frente e me diz três palavras e fica tudo bem com a gente. Você não me conhece, me julgando até assim parece que eu sou o pior ser humano do mundo. Quando tá com raiva esquece de tudo, põe jogo 3 anos por causa de uma discussão. Você não é capaz, quando promete não fazer mais. Eu confio nas suas palavras, mas você vai correndo, estraga e de novo perdeu a postura, outra vez me culpando por suas loucuras. Tiaguinho, divulgações. Não tem ser humano no mundo que aguente. Essa relação vai terminar machucando a gente. Você bem que podia tentar ser diferente. Não tem ser humano no mundo que aguente. Quando eu digo que tô indo embora e cê entra na frente e me diz 3 palavras e fica tudo bem com a gente. Você não me conhece. Foi assim que nos encontramos. Onde seria menos improvável? Simples assim, quando nos olhamos, em nossos olhos, luz inabalável. Mas nunca vi acontecer. Foi assim que senti amor. Era assim que era pra ser. Hey, yeah. Onde nunca esperaria, só faltava ver você. Nossos olhos, luz inapagável. Eu era sonhador, mas nunca vi acontecer. Foi assim que senti amor. Era assim. Ei, yeah. Onde nunca esperaria, só faltava. Yeah. pra te encontrar. Mas te encontrei, demorei muito pra te amar. Mas te amei. Você chegou e foi tomando seu lugar. E agora está aqui. Meu coração tava fechado pro amor, mas eu abri. Faz amor comigo como eu nunca fiz. Faz agora que eu quero ser feliz. Uma nova história, um filme pra viver, me trouxe a magia de amar você. Uma nova história, um pouco de ilusão, devolveu a paz desse meu coração. Coração. Faz amor comigo como eu nunca fiz. Faz agora que eu quero ser feliz. Uma nova história, um filme pra viver, me trouxe a magia de amar você. Uma nova história, um pouco de ilusão, devolveu a paz desse meu coração. Coração. De amar você. Uma nova história, um pouco de ilusão, devolveu a paz desse meu coração. Faz amor comigo como eu nunca fiz. Faz agora que eu quero ser feliz. Joga na palma da mão assim, vem. Já é madrugada e nem sinal de sono. Ouço o silêncio do meu coração. O meu pensamento busca algum sentido pra juntar as fotos que joguei no chão. E não é legal quando você acorda e vê que é tarde demais pra deixar. Quando a gente ama assim é foda. Não vejo a hora de te encontrar. Fica embora, manda embora, traz de volta. Eu não tomo vergonha na cara. Eu te amo e assumo, pois você também não vale nada. Manda embora, pede de volta. Eu não já é madrugada e nesse sinal de sono. Eu sou silêncio do meu coração. O meu pensamento busca algum sentido pra juntar as fotos que joguei no chão. E não é legal quando você acorda e vê que é tarde demais pra deixar. E quando a gente ama assim é foda. Não vejo a hora de te encontrar. Eu te amo e assumo.

floresta, na Amazônia, o pôr do sol já tá chegando. Aqui o bicho pega, vem que tá bombando. É festa na Amazônia, até o povo quer entrar e sentir a pressão que vem de Belém do Pará. Cadê aquela noite que me prometeu? Tô fazendo de tudo por um beijo seu. Onde é que se escondeu, amor? Por que que tá brincando com meu sentimento? Me tira do castigo, eu já não aguento ficar sem teu calor, oh, oh, oh. Quando acordei, olhei pro lado e não te vi. Pelo menos um bilhete pra se despedir deixou. Com toda a sinceridade, o que faltou pra te deixar saudade, amor? Deixa eu recomeçar, amor. Que eu vou fazer de um jeito que não fiz. Eu vou quando quiser me encontrar. Eu tô perdido e apaixonado do jeito que você deixou. Deixa eu recomeçar. CDs.net. Cadê aquela noite que me prometeu? Tô fazendo de tudo por um beijo seu. Onde é que se escondeu, amor? Por que que tá brincando com meu sentimento? Me tira do castigo, eu já não aguento ficar sem teu calor, oh, oh, oh. Quando acordei, olhei pro lado e não te vi. Pelo menos um bilhete pra se despedir deixou. Com toda a sinceridade, o que faltou pra te deixar saudade, amor? Deixa eu recomeçar, amor. Que eu vou fazer de um jeito que não fiz. Eu vou quando quiser me encontrar. Eu tô perdido e apaixonado do jeito que você deixou. Deixa eu recomeçar. Você sabe, também não penso que poderia ser tão diferente. O amor entre nós dois, você fala como não se importasse mais no fundo, quisesse saber, se escrevo de você. Sabe tudo o que falei, mas esse é meu instinto. Um dia eu me entrego e no outro quero dominar. Mas se eu pudesse entender o tempo, não teria medo algum de lhe dizer. O toque dos seus lábios tem sabor dos dedos. Um dia eu me entrego e no outro quero dominar. Mas se eu pudesse entender o tempo, não teria medo. Seus lábios têm sabor dos seus. Você sabe, ser tão diferente. O amor entre nós dois, você fala como não se importasse mais no fundo, quisesse saber, te escrevo de você. Ontem eu sei que exagerei, mas não consegui ignorar o que sinto. E você sabe tudo o que falei, mas esse é meu instinto. Um dia eu me entrego e no outro quero dominar. Mas se eu pudesse entender o tempo, não teria medo algum de lhe dizer. O toque dos seus lábios tem sabor dos seus. Um dia eu entrego e no outro quero dominar. Mas se eu pudesse entender o tempo, eu não teria medo algum de lhe dizer. O toque dos seus lábios tem sabor dos seus. Um dia se eu pudesse entender, eu não teria medo algum de lhe dizer. O toque dos seus lábios tem sabor. Um dia eu me entrego e quero dominar. Mas se eu pudesse perder o tempo, não teria medo algum de lhe dizer. O toque dos seus lábios tem sabor dos meus. Você. Fala pra elas que fim de semana foi o melhor da sua vida, que voltou a sorrir o que tava sem mim. Faz elas acreditarem que era de dó e ainda tava comigo. Que eu sempre fui um cara chato que nem sabe como tava do meu lado. Que a gente foi no motel ontem, isso cê não conta, isso cê não conta. E que você pagou a conta, isso cê não conta, isso cê não conta. Que ainda chora escondido, isso cê não conta, isso cê não conta. Que pediu pra voltar comigo, isso cê não conta, isso cê não conta. Bruno Marrone, chega pra cantar essa moda com nós que é boa demais. Rapaz, é um prazer que você não imagina o tanto. Fala pra elas que o fim de semana foi o melhor da sua vida. E voltou a sorrir porque tava sem mim. Faz elas acreditarem que era de dó e ainda tava comigo. E eu sempre fui um cara chato que nem sabe como tava do meu lado. Que a gente foi no motel ontem, isso cê não conta, isso cê não conta. E que você pagou a conta, isso cê não conta, isso cê não conta. Que ainda chora escondida, isso cê não conta, isso cê não conta. Que pediu pra voltar comigo, isso cê não conta, isso cê não conta. Que a gente foi no motel ontem, isso cê não conta. E que você pagou a conta, isso cê não conta, isso cê não conta. Que ainda chora escondido, isso cê não conta, isso cê não conta. Que pediu pra voltar comigo, isso cê não conta, isso cê não conta. Porque você não conta, isso cê não conta. Faz tempo que eu não sei me controlar. Reajo nesse jeito tão perfeito que me faz sonhar e tira a razão. Eu pago o preço pra não te deixar. Quando houver motivo, juro pra você que vou lutar por essa paixão. Quero ser sua respiração, seu suor, motivo pra sorrir e o melhor que existe no seu coração. Quero ser a sua fantasia, ficar contigo noite e dia. Se me pedir aquela estrela, eu busco pra você toda a constelação. Yerele, amo você. Nunca vi um amor tão forte assim. Não dá pra negar que Deus te fez pra mim. Yerele, amo você. Enquanto a luz do sol brilhar, não vou parar, eu vou te amar até o fim. Quero ser sua respiração, seus motivos pra sorrir, o melhor que existe no seu coração. Quero ser a sua fantasia, ficar contigo noite e dia. Se me pedir aquela estrela, eu busco pra você toda a constelação. Yerere, amo você. Nunca vi um amor tão forte assim. Não dá pra negar que Deus te fez pra mim. Yerere, amo você. Enquanto a luz do sol brilhar, não vou parar, eu vou te amar até o fim. Yerere, amo você. Nunca vi um amor tão forte assim. Não dá pra negar que Deus te fez pra mim. Yerere, amo você. Enquanto a luz do sol brilhar, não vou parar, eu vou te amar até o fim. Ererê, amo você. Obrigado. Na hora que você deixou de lado aquele meu abraço e a relação foi pro espaço, fiquei sem chão. Na hora que você ficou em dúvida do sentimento, eu tava aí dentro do seu coração. Agora eu já sei, pintou saudade, quer tentar de novo, e a nossa vida tá em jogo. Eu te falei que a hora de você vir me dizer que você tá de volta e é bater a porta e se arrepender. Saiba que eu não vivo sem seu toque, sem o teu sorriso. E me doeu sentir que me deixar pra você foi preciso. Saiba que não, eu nunca duvidei que você me amasse. Eu esperei que você voltasse pra nós. Voltar pra dizer que me ama. Não dá pra viver sem a paz desse amor. Voltar pra guiar o meu caminho. Prometa que não vai me abandonar de novo. Agora vai cuidar melhor de mim, desse amor. Na hora que você deixou de lado aquele meu abraço e a relação foi pro espaço, fiquei sem chão. Na hora que você ficou em dúvida do sentimento, eu tava aí dentro do seu coração. Saiba que eu não vivo sem seu toque, sem o teu sorriso. E me doeu sentir que me deixou.